Jornal dos Jornais. Pois bem, está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Peraí, vamos só uma ajeitada na máquina aqui. Arruma essa agora, máquina. Agora, opa. Ajeita a figurinha aí. Ih, caramba, que isso? Soltou a letra K. É, pois é. K de caramba. Vai, Maurício. Ô, Barbosa, nós começamos aqui essa edição do Jornal dos Jornais com a nota de que a Unicef deu pra educação no Brasil, Barbosa. Eu já sei. Pois que é. Nota, que nota? Confirma esta nota pra mim aí, Maurício. Barbosa, a Unicef, esse órgão da ONU voltado para as crianças, deu para a educação no Brasil a nota 5. É verdade. Como se pode notar, a Unicef é que tá precisando pra escola, né, Barbosa? Não, olha, um levantamento feito do que os países latino-americanos gastam com armas e educação indicou por que a região é tão atrasada, né, Barbosa? Como assim? Na maioria dos países, o gasto com segurança supera o gasto com educação. É mesmo? Como se a educação não fosse a maior arma do país, né, Barbosa? Que é, Maurício. Só que o Brasil não gasta quase nada com saúde, não gasta quase nada com educação, não gasta quase nada com os militares. Isso. O Brasil gasta muito com roubalheira, né, Barbosa? Tapar rombo não é mole não, rapaz. É, olha, e as rádios aqui anunciaram assim: a educação no Brasil é comparável com a da Guatemala. É. Se ouvir isso lá na Guatemala, vão protestar. Não, não, Maurício. Se bem que lá na Guatemala, as rádios lá devem ter anunciado: a educação na Guatemala é igual a do Brasil. Isso. Aí os ouvintes lá na Guatemala devem ter comentado: meu Deus, que absurdo isso, cara. Qual o futuro da Guatemala com uma educação igual a do Brasil? E no meio de tanta demonstração de fraqueza, né, Barbosa? Ponto pro governador de São Paulo, Mário Covas, né? Sorrindo, ele disse assim pra imprensa: eu vou vencer. É, o governador Mário Covas está com câncer. Isso. E o Congresso está discutindo a união entre gays. Esse é um problema que só interessa aos gays, né, Barbosa? Eu não sei porque quem não é gay fica revoltado com isso. Ai, né, Maurício. Não, gente, não tem nada com isso, tem nada que se meter na história, né? Ai. Essa união entre gays não muda nada. Ai. Na vida de quem não é gay. A verdade. Sim, é essa. É verdade. Ai. Só fica esquisito na hora do padre dizer: e o senhor, ai, aceita esse outro senhor como sua senhora? Ai. O que faz o que? Mais ou menos assim, não, sei lá. Tá, para! E lá em São Paulo, a Volkswagen fechou um acordo com os seus metalúrgicos, babosa. Baixou o salário deles em 15% pra não demitir ninguém. Que loucura, hein, Maurício? Depois o pessoal acha que eu brinco quando eu digo que até o final do ano, né, o pessoal vai estar trabalhando, pagando pra trabalhar, né, Maurício? É verdade, do jeito que vai. Olha, babosa, vai acontecer. Primeiro o pessoal ficou 4 anos sem receber aumento de salário. Depois começaram a cortar os benefícios. Agora começa a cortar os salários. Olha, até o ano 2000 vai ser assim: o cara trabalha, chega no final do mês, pergunta pro patrão: quanto é que eu tô devendo à empresa? Não, Maurício, menos, Maurício. E é sobre essa política salarial que nos fala agora o nosso comentarista econômico, o Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. A política econômica e salarial se baseia no artigo 4, parágrafo 18, inciso 23, da lei 3.248, que é ajustada pelo item do BC, que o BNDES liberou pelo BNH para a classe LT. Sim. Diante disso, Francisco Barbosa, os salários são ajustados de acordo com o índice da fruta de Conde no Congo. Que índice da fruta de Conde no Congo, rapaz? Exatamente. Tá, ô, Jamil. Por causa dessa lei do artigo 18, parágrafo 4. Tá, deu, certo. Deu pra, tá, entender, Barbosa? Deu. Deu pra entender? Deu. Então, falou fácil para o Jornal dos Jornais, Jamil Reis. Obrigado, Jamil. Vai, Maurício. Mas e por falar em situação econômica, veja só: placa colocada num bar aqui na Rua do Rússio, embaixo da Rádio Globo. Promoção do dia: peça fiado e ganho não. Que isso? É, ué. Ai. Qual dos quatro colocou? O Bar do Luiz aqui embaixo. Bar do Luiz é o último à esquerda. Não, é a primeira esquerda aqui. Ah, o primeiro à esquerda, o antigo Peixe Espada? Isso. Não, do outro lado, amor. Do outro lado, pra lá de cá? Isso. Não sei qual, qualquer um deles. Pronto. Chegando lá, pede fiado, você ganha de graça ou não, viu? Que isso? É promoção, não. E agora vamos falar de esportes. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. Saco de outro. Ih, caramba. Eu nem falei, né? Pois é, então não fale nada com ele, não. Nem abri a minha boca. Isso, prossiga com o seu comentário, tá bom? Falta de educação. Tá bom, vai, Antuérpio. Igual filho, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Meus amigos amantes da bola, eu hoje gostaria de deixar de lado, Barbosa, os meus brilhantes comentários sobre o futebol e falar do basquetebol. Basquete? Exatamente. Legal. Estão aí, Barbosa, todos preocupados com essa final que vai acontecer. entre Flamengo e Vasco da Gama. Sim. Ora, meus caros, o comportamento da torcida não me preocupa. Ah, não, Antoete? Barbosa, torcedores de Flamengo e Vasco são irmãs. São irmãs, tá bom. É. A minha larga experiência me diz isso. Tá certo. E o que me preocupa no basquetebol, Barbosa, é que aquela caçapa é muito estreita. Ah, a cesta é muito estreita? É. É muito ficar alta também. Ah, é estreita e alta. Ah. Você é bom de caçapa, Barbosa? Não, sou não. Sou não? Não. Sou bom de basquete, não. É? É. Você tem altura pra isso. Não, não tem não. É. Sou baixinho. 1,80m é pouco pra basquete. É, mas eu acho que daria. Tá bom. Dá... Esquece o meu lado e prossiga com o comentário aí, Antoete. Eu acho que você daria pra jogador de basquete. Não, não daria pra ninguém. Bom, vambora, prossiga. Bom, eu estava falando da sexta, não é, Barbosa? Ah, sim. E no sábado... Não é sábado... de Natal, não. Sexta de Natal é da carta charada. Na sexta. Então, seria o ideal, Barbosa, se pusessem um banquinho ali embaixo da cesta. Ah, botar um banquinho embaixo da cesta. É, porque às vezes as brigas acontecem exatamente porque os jogadores têm que pular para colocar a bola ali dentro. Ah, sim. Então, fica aqui, Barbosa, essa minha observação, não é? Ou colocam a caçapa do basquetebol maior ou jogam com uma bola menor. Ah, sim, claro. E ponham, portanto, um banquinho ali embaixo, façam-me este obséquio. Tá em nome do desporto brasileiro. Tá falado, Antuépio. Aqui falou Antuépio Damasceno, o comentarista que pisa na bola. Obrigado, Antuépio. Obrigado. Vai, Maurício. Ô, Babose, o Vasco da Gama, Babose, tá conhecendo o seu dezembro negro, né? Por que você tá falando isso, Maurício? Depois de perder dois torneios mundiais em menos de uma semana, o Vasco perdeu o campeonato de futebol de salão a poucos segundos do final, Babose. Você acompanhou aqui? Que loucura, hein, Maurício? Pois é, Babose. Olha, faltavam 50 segundos pro jogo terminar. O Vasco ganhava de 1-0 no futebol de salão. Quando o Yaticu, o clube empatou e ficou com o título, Babu. Que loucura, hein? Que maré, hein, Maurício? Pois é, e agora vamos a uma retificação. O Jornal dos Jornais errou em sua edição de ontem quando disse que o empresário José Michordia planejava ter a maior criação de pênis do Brasil. Ah. Na verdade, ele planejava ter a maior criação de pôneis. Perdoem a nossa falha. Ai. Já acabou? Qual a graça aí? Tá engraçado. Engana aqui na hora de falar. Vai, Maurício, que coisa. Vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Vamos lá, locutor. Fala, rapaz. Eita, tem que esperar tudo só acabar. Ah, que maravilha. Cara, amiga, mamãe. O seu filho anda muito levado da breca? Ele não para um minuto e já incendiou todos os carros do prédio? Que isso? Agora isso acabou. Compre hoje mesmo para ele as práticas e modernas balas calmantes. Olha que beleza. Balas calmantes. Exatamente. Como é que é o nome da bala? Diazepeta Xuxa Xoxa com ZYJ456. Ah! Rádio Globo, 1220. Sim. Um poderoso... Diazepeta o quê, companheiro? Diazepeta Xuxa Xoxa com... com ZYJ456. Exatamente. Tá certo. Um poderoso calmante que vai deixar o seu moleque parecendo um baiano depois de feijoada. Baiano depois de feijoada, tá Dia bom. Diazepeta. Diazepeta. Sim. A bala calmante que sossega o seu capeta. E aí, que machado. Você pode comprar com o jogador Vampeta. Tá bom, Paulo Roberto. Para com esse bolero, Paulo Roberto. Mígoras onde te ama. Pronto, vai, Maurício. Acabou. Babose, veja só que notícia incrível, Babose. Essa que eu descobri aqui, olha só. Quais? Seis funcionários de uma mina de carvão lá em Longjiao, na China, ficaram 26 dias soterrados, Babose. 26 dias soterrados? A 300 metros de profundidade, Babose. Que isso? E foram resgatados com vida, Babose. Que loucura, pior, Maurício. Eles não tinham alimentos, Babose, e pra sobreviver, comeram até os cintos e os sapatos de couro, Babose. Paulo Roberto, os caras quase morrem, você fica brincando, Paulo Roberto. Que imagina só uma coisa dessa, Babose. No almoço, refogado de cinto. Sim. À noite, botina ao molho pardo. Para! Olha, Babose, os empregados da mina, Babose, foram achados depois de quase um mês e tava ficando já perigoso o negócio lá embaixo, sabe? Por que é perigoso? É que já tinha chinês lá com ideia de gerir, querendo comer outras coisas. Não, Maurício, vamos mudar de assunto? Vamos então aqui saber como tá o movimento na rodoviária Novo Rio. Vamos ouvir no locutor da rodoviária, o Juarez Estrada. Ah, pem pão, pinhole, papapeirão. Popone, bucom, pepino, ah, papirinho. Qual a graça, hein? Não, daqui a pouco com sono. Ah, tá com sono? É. Então tá bom, vai. Apepão, pinhão e papapeiro. O pônei com pão pepino para Paperi, Barueri e Caraí. Que é isso, Paulo Alberto? Pum. Pum, né? Tá. Piraí, tá piriri e tá, vai por aí. Tá, sim. E Pampano com problema de infraestrutura no Popão e a Copa pra Beira. Opa. Uh-huh. Opa. E vamos para o Pipo, para o Paporuio, né? Por aí, tipo, hein? Uh-huh. Para o Pipo, para a boa. Obrigado. E tem uma boa viagem. Você também, Jorge. Obrigado. Canseira, vai, Maurício. Papos, olha, um cálculo feito aqui pela empresa de consultoria Eurogroup constatou que os bancos perdem anualmente 12% dos seus clientes por causa do mau atendimento. É mesmo, Maurício? Olha, o que a empresa não constatou é que os bancos perdem, mas também ganham, né, Val? Como assim? Por exemplo, o cliente do banco A, revoltado com o atendimento, vai pro banco B. Uhum. Ao mesmo tempo, o cliente do banco B, revoltado com o atendimento, vai pro banco A. E lá e cá. Aí fica trocando, né, Val? Uhum. A empresa constatou que a principal queixa dos clientes é a fila, Val. A fila? Olha, as pessoas, segundo a empresa, passam mais tempo por mês nas filas do banco do que numa sessão de cinema. Loucura, hein, Maurício? Mas tem uma solução pra isso, né, Maurício? Qual? Passar filme no banco. E passar filme? Ah, Maurício, passar filme no banco? O Jornal dos Jornais.